fazendo drink e fazendo o clima. Parece não dá condição, você nem imagina, mas ela se aproxima. Olha o swing do gingado dessa mina. Bebendo drink e fazendo o clima. Doce mistério em ação é quando ela se aproxima. Swing no dançar, maldade no olhar. Gosta de provocar, vestida pra matar. Adição ou encantar, impedir seu desfilar. Se você apaixonar, ela destrói o seu lar. Ela passa e mexe comigo. Eu quero que ela venha comigo. Mas se ela viesse comigo, na noite do amor bandido. Jogador legítimo, acompanho o ritmo. Ela bem me intimou, vamos para um lugar mais íntimo. É claro que eu vou, ela me olhou, me chamou e se aproximou. Me provocou a saber o sabor do segredo. A desvendar o doce mistério da melhor uva de todo o vinhedo. E desde cedo tô imaginando nós após a sós, debaixo dos lençóis, ativando o gemido da sua voz. Ela passa, rebola até o chão, chamando a atenção de toda a multidão. Ela é atração, dominando o salão, que vem andando na minha direção. Siga a diversão na minha intenção. Eu tenho a solução. Olha o swing do gingado dessa mina. Bebendo drink e fazendo o clima. Parece não dá condição, você nem imagina, mas ela se aproxima. Olha o swing do gingado dessa mina. Bebendo drink e fazendo o clima. Doce mistério em ação é quando ela se aproxima. Abre buzada, abastece a bebida. E eu no canto, ela me olha com cara de atrevida. Estilo bandida, dança com a batida. Ela me chama, me fala, me espera na saída. Uma coisa leva a outra. O que ela quer é uma vida louca. Não pangaré, comendo de garfa sopa. Vou te levar pra um bom lugar e degustar toda. Onde as paredes parecem que vão desabar. Os sentidos indicam sinais pra se achar. O chão não é inflamável, seu corpo é maleável. O clima é agradável. Quarto da banheira, piscina. Escante, seda, doce, MD, nicotina. Trilha sonora, perversão da matina. Sedução corpórea quando olho essa mina. Olha o swing do gingado dessa mina. Bebendo drink e fazendo o clima. Parece não dá condição, você nem imagina, mas ela se aproxima. Olha o swing do gingado dessa mina. Bebendo drink e fazendo o clima. Doce mistério em ação é quando ela se aproxima.